Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. E sejam bem-vindos a um novo episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, eu quase esqueci como eu me apresento já, porque faz um tempinho que eu não apresentava. Aliás, eu tomei as rédeas pra apresentar, né? Nem perguntei se o Lucas ia querer apresentar ou não. Mas do meu lado direito está o Lucas. Não, aqui é um local diversificado. Ninguém é tem o trono assim, né? Mas a minha frase dessa semana é: eu odeio o dólar. O dólar, né? É uma entidade que está crescendo. E diretamente do Japão está o Jefferson. Pode falar, Mario, aqui é uma bagunça, cada um apresenta a hora que quiser. Eu voltei a jogar bastante Switch Online nesses tempos, principalmente porque teve o Splatfest, né, e eu pulei várias Splatfests no Splatoon 2, e aí resolvi jogar. Resolvi jogar entre aspas, porque caiu tanto a minha conexão, que eu quase fui, tomei aquelas punições no jogo, sabe? Ah, você fica de castigo e toma 5 minutos sem jogar. Padrão Nintendo, né? É, padrão Nintendo. Aí eu fui jogar Animal Crossing Online, assim, um pouco mais. Tava todo mundo fazendo moonwalk, assim, voando pela ilha. Eu tava estranhando, né? Ragnarok, quando tá com lag, né? A mesma coisa. É, bem isso. Fui jogar Mario Kart. Eu sei que tem lag. Assim, eu tô entendendo que os jogos da Nintendo já tem lag normalmente. Só que no Mario Kart o bagulho tá tão feio, sabe? Que eu jogava 3 Red Shell no cara e as 3 não faziam nada, praticamente. Aí eu percebi... O meu Switch tá no meu quarto, e aí tem 3 portas fechadas, e aí tem um roteador, e tá no Wi-Fi. Aí eu percebi que eu tava piorando a coisa que já é churumenta, então se o online já é ruim, eu tô jogando álcool no fogo. Uhum. Aí por causa disso eu comprei um adaptador online. Eu tô esperando ele chegar, mas eu espero que ele resolva minha vida. Eu tenho esse adaptador, Lucas, ele ajuda. Resolve todos os problemas, mas ajuda. Só que, de novo, né, eu tô no Japão, tô no Brasil, então não sei. É assim, Jeff, eu sei que o negócio é muito ruim, só que eu vou melhorar... Se eu melhorar 5% e não ficar caindo nas partidas e tomar punição, tá valendo, sabe? Sei, é tipo aqueles programas que tentam melhorar ping, assim, eles melhoram um pouquinho, só isso aí, meu Deus, que diferença, né? É, o cara tomou... Parou de tomar o cuzuleto tomando, tipo, uísque agora, né? Meio que isso mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta, Lucas. O quanto isso vai, sei lá, influenciar em você renovar a sua assinatura do City Online ou não? Vai influenciar zero, né? Porque, sei lá, eu sou uma puta da Nintendo e assinar essa gado, né? De qualquer jeito. Ou seja, a gente conversa pra nada, né? Porque a gente compra do mesmo jeito, né? Tudo bem. Não, na verdade, a gente só gasta mais dinheiro, isso que é pior. É, só gasta dinheiro, mas isso aí vai ajudar eu botar menos culpa no Wi-Fi. Agora eu vou botar a culpa totalmente no serviço online da Nintendo. Hoje também seria o dia que nós apresentaríamos os resultados daquele concurso de Animal Crossing que a gente tá fazendo, né? Acontece que, como teve gente que enviou as fotos no último dia válido, né? A gente não teve um tempo hábil de colocar as fotos no site para que houvesse uma votação, e a gente achou isso um pouco injusto. Então a gente resolveu adiar os resultados do Animal Crossing até o próximo Nintendo 3, que será no dia 8 de junho. Ou seja, ainda dá tempo de votarem, não dá tempo mais de enviar novas fotos, tá? Mas vocês ainda podem entrar no site e votarem nas casas que vocês acharam mais legais, nas fotos que vocês acharam mais legais. Entretanto, a gente também analisou as regras e a gente percebeu que a gente deixou de explicar uma regra muito importante, que é como que vai ser a validação dos resultados, como que a gente vai declarar quem que é o ganhador, né? Por um acaso, a gente colocou a votação no site, que era mais para contribuir com a nossa decisão, né? Porém, a decisão de quem que vai ganhar é do Estação 64. Ou seja, a votação, ela ajuda, porém, quem vai decidir quem é o ganhador, qual que é a melhor foto, são os integrantes do Estação 64. Eu, o Lucas, o Jefferson e o Jomon. Então, se você é o mais votado, o seu resultado, ele vai ter um ponto a mais, vai ter um voto a mais entre todos nós, seria mais ou menos como o quinto voto, mas ainda a votação entre nós ainda vai determinar quem que é o ganhador, tá? A gente vai adicionar essas regras dentro do site, explicando direitinho, e nós também vamos anunciar o ganhador no dia 8 de junho também no site, tá? Então fique ligado. Nós pedimos desculpa pelo inconveniente, mas a gente espera que todo mundo entenda que isso é pra deixar as coisas mais justas, né? Música. Finalmente, Xenoblade Chronicles Definitive Edition foi lançado para o Nintendo Switch, né? Esse que seria um port da versão original do Wii, agora chegou com gráficos HD no Switch. E óbvio que a gente faria as primeiras impressões, porque, gado de RPG aqui tem um monte, né? Apesar de que o Jomon tá aqui pra se juntar a mim. Acho que sou mais eu mesmo. E dois, porque muita gente que começou a escutar Estação 64 veio por causa do nosso podcast de Xenoblade Chronicles 2, né? Então acho que era mais do que uma obrigação nossa jogar esse jogo. E aparentemente só eu comprei daqui, né? É, eu comprei também. Você jogou, Jefferson? Ah, joguei muito pouco, é que minha mãe tava aqui, então no horário que a gente tá gravando, acho que eu joguei, sei lá, uma hora. Ah, foi... Não, não foi o que eu joguei bem mais... Um pouco mais que uma hora, vai, joguei umas 2 horas. Mas... Ah, também dá pra refletir, o Lucas aparentemente não comprou, né? Não, tô aqui na tristeza de que pagar R$450 num jogo físico de Switch não vale a pena, sabe? Não, mas não vale mesmo, para de comprar jogo físico, Lucas, nenhum. Eu sei que não vale, mas a minha consciência ainda quer comprar essa merda. Aí, é aí que eu percebo que é um problema, não o preço, Lucas... a minha vontade de comprar. Não, faz o seguinte, compra o digital e, mano, vai numa impressora 3D, alguém que fez impressora 3D e faz a capa. Nem fudendo, cara. É a mesma sensação. Você bota ali onde precisa e tá tudo certo. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês jogaram o original? Sim. Eu joguei, parei um pouco depois da metade. É, eu joguei muito pouco. Na verdade, eu joguei, mas eu não lembro. Então é como se eu não tivesse não jogado. O tanto que eu joguei, eu também não me lembro muita coisa, né? Mas conforme eu fui jogando esse remake barra port, eu vou chamar de port porque ele tá mais pra um port, tá? Conforme não, eu fui jogando. Chama ele de versão definitiva, Mario. Aí você não erra, porque eles estão chamando de definitiva, e aí fica de uma forma genérica, sabe? Olha, então eu já vou falar que se for definitiva, eles erraram um pouco. Eles vão ter que fazer um definitiva mais HD aí. Mais definitivo. É, mais definitivo, Definitive Plus aí. Não, não ficou tão definitivo quanto deveria, tá? Pode falar, Mario. Esse jogo é muito feio, pelo amor de Deus. Ah, não, sério? Putz. Assim, a maioria dos reviews que eu li, eles elogiaram os gráficos, né? É óbvio que em comparação com a versão do Wii, é outro mundo. Mas a minha impressão em geral do jogo é que ele ainda é um jogo de geração passada. Tá, porque eu ia perguntar, os personagens do Wii, eu lembro assim até que bem, porque eu joguei recente até. Eles têm cara tipo do Hagrid e do... dos personagens do Harry Potter de PS1, do sabe? É bem tipo The Sims 1, né? Isso. Eu ia perguntar se tem essa cara ainda, né? Acho que não, né? Não, pelos screenshots já dá pra ver que eles colocaram uma cara mais de anime, né? Tá bem definido, a direção de arte desse jogo finalmente existe, né? Antes não existia, era só um modelo 3D genérico. Mas agora os personagens estão mais caricatos. Porém... os gráficos estão bem aquém de jogos do Switch. Você vê, quando você encontra montanha, né, alguns cenários, apesar de ser bonito, landscape e tudo, as paisagens são bem bonitas, né? Quando você vê uma montanha, você ainda vê que é um modelo 3D com uma textura achatada em cima, sabe? Isso é feio, cara. O Fire Emblem Three Houses... acho que coloca umas texturas chapadas lá nos negócios, nas frutas no jogo. Não, o da fruta é terrível. Mas... É melhor que aquilo do Xenoblade? É melhor. Ah, então tá valendo. Pelo menos quando você entra na Colony 9 lá, você vê algumas frutas lá da feira, pelo menos as frutas são modelos mesmo, né? Não, o JPEG é achatado assim numa caixa. Só pra você ter uma ideia, o Danban, que é um personagem do jogo, ele usa um colar. Cara, isso é muito feio. Eu acho que você pode comparar esse jogo, sei lá, compara com Xenoblade 2. Xenoblade 2 não tem essa sensação de jogo de geração passada. Não tem mesmo. Esse primeiro fica. Assim, eu não sou nenhum expert aqui. Aliás, eu gosto de Nintendo, eu não sou um especialista em gráfico. E se fosse, eu ia ser idiota por estar jogando Nintendo. Mas é mais a sensação mesmo, de tipo, eu não sei, aquele pulo estranho, é tudo meio... mais ou menos, assim. Como eu não lembro do jogo de Wii, a sensação quando eu comecei a jogar, eu falei, nossa, que jogo feio, velho. Eu vou continuar jogando, mas é feio. Então, é o que eu tô falando, dá a sensação de que é um jogo da geração passada. Geração passada, eu digo, sei lá, PS3, coisa parecida. Pra quem joga Monster Hunter, talvez seja a maior semelhança, porque o foco tá muito mais no gameplay do que nas animações, no cenário, enfim. Não, peraí, de qual Monster Hunter você tá falando? Ah, não World, com certeza. Então beleza, tá. Eu concordo com o que você falou. Pega um Generations aí. as animações, elas, que nem o Jefferson falou, elas também são de baixa qualidade, tá? O Shulk pulando, os personagens falando. É, sabe quando você tá numa CG e o personagem ele anda meio robótico, sabe? A trilha dele não permite que você se desapegue de que aquilo é um NPC, sabe? Ele gira no próprio eixo pra girar e depois vem andando até você. Sabe esse tipo de coisa? Nossa. É isso que Pokémon faz, acho. Pokémon faz isso, é verdade, os do 3DS. Talvez o Sword Shield também faça. Tá bom, né? Que pena. Mas, assim, foco no gameplay, muitas coisas melhoraram, tá? Eles adicionaram coisas de qualidade de vida. Por exemplo, agora existem guias no mapa, né? O mapa tá muito mais útil, né? Você vê pontos de quest, a quest principal tá sempre trilhada, então, mesmo que se você se perca no mapa, você pode se guiar a qualquer momento pra onde você deveria ir. E, tudo bem, isso é útil. Existem outros pontos, outras HUDs no jogo. Agora você tem barra de vida, né? Isso é muito importante. No Wii você não tinha. E algumas partes, por exemplo, você tá enfrentando personagem, você tem momentos de chance, né? Utilizar uma arte específica, por exemplo, o backslash do Shulk. Que é um momento de chance que você pode. Um momento de oportunidade que você tem pra atacar o inimigo por trás. Isso faz sentido. Deixa eu só comentar um pouco, Mario, sobre o mapa. Quando eu joguei o 2, eu lembro que tem uma parte, apesar de ter a indicação de onde que é pra ir, eu fiquei meio perdido, aí sei lá, tava meio sem saco, fiquei meio puto, desisti do jogo. Mas nesse, a trilha que você tem que fazer é tão detalhada, tipo, segue os pontinhos, que eu fiquei feliz. Eu falei, isso aqui vai ser bem mais difícil de se perder. Então, nossa, eu acho que esse jogo pra mim tá bem, assim, essa direção que eles dão, eu falo assim, ó, pra quem não gosta de ficar perdido, isso aí é excelente. E fora que você tem aquele botão de, quando você tá perdido, você vai na história e abre lá o balãozinho, aconteceu isso e tem que fazer isso. Nossa, aquilo ali é sensacional, mano. Eu não sei se tinha no original, mas pra te dar um norte... Até, sei lá, como o Switch é portátil, às vezes você tá jogando, aí vai fazer alguma coisa, larga ele rapidinho pra voltar e não se perder. Eu achei sensacional esse tipo de edição pra quem é perdido que nem eu. Acho legal vocês comentarem isso, porque algo que eu não gostava no primeiro era realmente o menu. Tinha várias coisas que me incomodavam. Não chega a ser o mapa, a nível mapa do Xenoblade 2, que o Jeff se perdeu, porque realmente o menu daquele jogo é uma bosta e o mapa era um lixo, eu lembro. Mas eu fico feliz com esse do 1. E aí dá pra perceber que eles focaram mais realmente em qualidade de vida do que gráfico, né? Porque, que nem discutiu sobre a entrevista deles, né, no cast passado... Mais fácil você focar nisso, né? Porque eles não tinham muito tempo e como eles têm alguns outros jogos aí na manga pra focar... Bom, como é uma versão definitiva, não vamos focar tudo nisso, né? O nome tem definitivo, deveria ser definitivo. Olha só, Jefferson, comentando sobre o mapa, tudo bem que a trilha principal é fácil de se localizar, né? Mesmo que você vá pra muito longe, ele ainda vai te dar o caminho mais curto até você chegar à missão principal. Porém, algumas sidequests ainda são difíceis de encontrar. Você pode ir até o ponto de exclamação principal e ficar olhando pra onde ele tá apontando que você não vai achar. Muito por causa disso às vezes o que você quer achar tá em níveis diferentes, né? Tá em cima e embaixo. Eu tinha esse problema com o Xenoblade Chronicles 2 também, ó. Às vezes eu tinha que ficar subindo e descendo escada pra encontrar o que eu queria. Às vezes eu nem achava e desistia. Mas eu acho que o maior problema é a falta de contraste do jogo, porque não tem uma diferença gráfica muito visual, enfim, eu posso ser daltônico, não sei, entre os personagens, os objetos na tela e os cenários. É tudo no mesmo padrão de cor. Ah, mas aí o problema, Mario, é você fazer a sidequest, velho. Porque eu comecei o jogo, aí você... vou falar com o cara. Eu perdi meu anel de noivado, minha noiva vai me matar. Aí eu falei, cara, se eu pudesse eu assistiria só na última tela. Tudo bem. O problema é seu, né? Eu não vou procurar esse negócio, não. Deixa eu seguir minha vida aqui, meu filho. Tô dando-se você. Assim, esse negócio de onde se tá em cima ou embaixo realmente é um problema. Acho que foi mais ou menos nisso que eu me perdi no 2. Eu só espero, sei lá, que esse seja um caminho menos tortuoso, mas vamos ver, né? Eu joguei muito pouco pra falar muito mais. Não, mas pra não ficar criticando, eu ainda elogio muito a mecânica de Xenoblade, né? Primeiro porque, de novo, com as poucas horas que eu joguei, eu participei muito mais ativamente do jogo do que vendo cutscene e história. Né? O jogo de cara ele já te coloca no mundo. E se você não quiser seguir a trilha principal, se você quiser fazer um só sidequest, se você quiser sair da cidadel, da cidade, e já enfrentando monstro e sair além ao mundo explorando, você pode. Porque o mundo é grande e como as batalhas elas são bem rápidas, né? Você elimina um monstro e já pode ir pra outro, não tem transição de tela, é tudo ao mesmo tempo. Então você pode perder um tempo aí. Pra jogadores como eu, que gostam de grindar, gostam de ficar matando monstro, coletando item, ficando mais forte, isso é muito prazeroso, né? O estilo de Xenoblade ainda se mantém muito, né? Essa mecânica mais fluida de batalha e de gameplay ainda tá lá, sabe? E ela foi melhorada com essas melhorias de HUD, né? De interface. A interface não come metade da tela agora, isso é muito bom. Antes, no Wii, você ficava lutando pra ver os personagens e qual que era o nível do personagem, que nem é muito importante você ver essas coisas, né? Agora estão mais passadas e menores, né? Então, esse tipo de coisa tá melhor pra quem gosta de jogar Xenoblade, pra quem gosta de um bom de RPG, né? Mas acho que fica o adendo que a experiência ainda é de um jogo antigo. Qualquer outro RPG no Switch provavelmente vai ser melhor. Sabe o que eu achei engraçado, assim, da interface? Eu lembro que quando eu joguei o Xenoblade, o X ou Cross, sei lá, eu ficava puto porque eu não conseguia enxergar a fonte. Uhum. Tipo, era tão pequenininha. Esse aí, a impressão dá é que ela explode na tela. eu não sei, eu acho que eles não encontram um meio termo pra isso. Talvez no segundo ficou, sei lá, eu não reclamei, eu não percebi. Mas eu achei engraçado esse fato de, nossa... No primeiro, você vê até demais, e sei lá, no Cross lá, eu não consegui enxergar. Vixe, desse jogo eu não consigo falar, não. Só sei que no Fire Emblem Three Houses, com minha TV um pouquinho longe, nossa, o negócio era tão pequeno que eu sofri, hein? É, eu acho que ainda sofre um pouco desse problema. É, eu acho que entra muito no que eu falei das coisas não terem muito contraste, sabe? Às vezes não é nem... Tudo bem que essa fonte tá explodindo, mas eu acho que não é questão de aumentar ou diminuir texto. É muito de dar contraste nas coisas que você precisa enxergar. E eu acho que esse jogo, ele peca nisso. Acho que a Monolith peca nisso, né? De novo, direção de arte é muito importante nos jogos. E interface, essas coisas ainda são importantes. Oh, muito bom. Agora eu tô na vontade de comprar esse negócio. Talvez eu poste uma fotinho nas redes sociais numa maca aí com uma cicatriz no rim e um jogo na mão. Estamos nesses tempos de secas de Direct de Nintendo, então tudo que surge de rumor aqui ou coisas aleatórias que varejistas postam na internet, a gente vai comentar, porque também são tempos difíceis de achar um assunto principal da Nintendo. Dessa vez, a empresa Amazon, ela listou vários jogos multiplataforma, que tem aqui desde jogos da Ubisoft, Bethesda, Warner, mas a gente vai focar aqui em 4 jogos da Nintendo. Que são 4 jogos chamados Game 1, Game 2... Não, tô brincando, é que eles não listaram os jogos pelo nome. A gente não sabe que jogos são, só sabe que tem 4 jogos listados no site da Amazon. Eu queria propor a vocês aqui a gente pensar em quais jogos podem ser esses 4 e quais jogos nós queremos que sejam esses 4. Acho que os 4 jogos que devem ser, vai, vamos listar os que já foram rumores... o remake lá do Mario 3D. Vocês acham que é um desses? Sim ou não? Sim, sim. Eu acho fortemente. Tanto é que se eu não achasse que fosse, eu estaria me contradizendo com previsões esse ano que eu fiz. Na verdade, 3 desses jogos são Mario, né? Que chato. É Mario. Acabou. 64 HD, Mario Sunshine HD. Mario Galaxy 1 e Galaxy 2. Acabou. E 3D World. Aí, ó. É. Então tem 5, então tá faltando 1, velho. Então a gente encerra a discussão por aqui. É, brincadeira. Metroid Prime Trilogy. Ah, então, esse tá com um rumor forte que ele pode ser lançado esse ano, né? Apareceu um rumor aí. Tem um rumor que é uma notícia do jogo rápido, mas eu vou adiantar aqui porque faz mais sentido de comentar aqui, tudo bem. É uma varejista na Suécia falou que esse jogo vai lançar em 17 de junho. Metroid Prime Trilogy. Não dá pra botar aquela confiança suprema, etc. Mas como é um rumor aí que faz tanto tempo que tem, e a gente tá em tempos da Nintendo soltar um teaser aí ou outro de Metroid, né? Vídeo, o trailer do Paper Mario Origami. Eu acho que pode ser sim o Metroid, o Trilogy. Mas essa data é muito em cima. Eu acho um pouco estranho. É, a data eu acho errada. A data eu não concordo, mas eu acho que pode ser o Metroid. Nossa, eu não duvido nada, cara, que a Nintendo dá um Drop Shadow assim, pá, Metroid Prime Trilogy, compre agora. Mas acho que aí seria, então, um Shadow Drop seria no eShop, né? No varejo é um pouco difícil, né? A não ser que o placeholder seria tipo, pra você comprar o jogo, o código do jogo, né? Então aí seria uma opção. Mas se sair nessa data, provavelmente não é físico. Deixa eu fazer uma pergunta, Lucas. Já dá pra você comprar esses jogos mesmo no escuro ou não? Como assim? A Amazon listou os jogos, mas eu posso entrar na plataforma e colocar Game One, Nintendo e ir lá e comprar? Então, eu tenho os links aqui, eu passei um até pro Jeff antes aqui. Se você entra, um deles tá com uma foto do Amiibo do Incineroar. Eu vou listar aqui porque é engraçado, né? O jogo 1 tá com o Ring Fit, tá só uma caixa do Ring Fit. Você compra uma caixa do Ring Fit, né? Uma caixa do Ring Fit, né? Que tá tão caro o negócio que só a caixa vale a pena. O outro é o Amiibo do o Richard, do Simon, do Castlevania. E o último é o Amiibo do Crom do Smash. Crom do Fire Emblem, né? Tô pensando pra ver se tem alguma relação. Porque isso pode só significar nada, assim. O estagiário pode só ter cadastrado errado. Isso acontece. Já aconteceu em lugares que eu trabalhei, assim. Dá uma merda do caralho mesmo, inclusive. É Amazon, né? Se fosse, sei lá, o varejista X aí, né, da Arábia Saudita, eu ia ficar um pouco receoso, né? Não, mas a Amazon é mais preocupante, cara, porque às vezes não é nem estagiário, é o robô dela que cadastrou e ele já tá pensando à frente, sabe? Ele já tá predizendo, conforme a Nintendo tá anunciando as coisas, ele tá predizendo que vai ter datas de lançamento nesses dias, entendeu? Caramba. Ele fala, então, provavelmente vai ter jogo da Nintendo anunciado aqui, aqui, aqui. Ele já... Caramba, esse robô deles tem uma IA então, hein? Não, mas eu juro pra você que isso é bem possível, cara. Caramba. Tô viajando assim, mas não é uma possibilidade descartada. Olha só, eu jogaria no seguro entre esses jogos, eu colocaria Breath of the Wild 2. Isso não é jogar seguro, isso nem jogar seguro. Você acha mesmo que vai sair? Porque a gente tá citando agora, que o Jeff falou, os possíveis jogos que a gente, com as informações desse ano, podem sair, né? A gente vai fazer uma listinha do que a gente quer. Você acha mesmo que o Breath of the Wild 2 entra nos possíveis? Ele existe. Entre os que a gente mencionou... Ele existe. E os outros que a gente citou, assim, não tem nem nada, né? Isso é foda. Não, só um outro, só. E a gente aí, citou, Jeff, quatro jogos ainda. Três de Mario e não, sete, né? Porque você vai considerar a trilogia do Metroid Prime. Não, né? Nenhum deles existe. Eu acho que pode existir, sei lá, pode existir anúncio de Zelda, sei lá, 2, 3, 4, 5, tanto faz, né? Breath of the Wild, de continuação. Pra mim, a impressão que eu tenho é que Zelda sempre atrasa. Eu também acho. Então, é mais fácil eles anunciarem esse ano e falar, não deu tempo, vai ficar pra março do ano que vem. De 2025. Acho mais provável isso. Então, eu acho que eu confio mais nos rumores de jogos que não existem do que jogos especificamente Zelda anunciados pela Nintendo. Mas e o rumor do Pikmin 3? Vocês acham que sai? Não. Pior que sim. Será que ele sai como físico esse jogo? Com certeza. Se é porte do Wii U, eles estão lançando tudo quanto é jogo físico, né? A mídia dele é tão pequena, cara. Se não me engano, esse jogo tem, tipo, menos de 1 giga, acho. Mario, eu não lembro quanto que ele tem, mas se Captain Toad lançou físico, Pikmin 3 tem que lançar físico. Lançar físico vai vir junto com uma laranja, né? Por que uma laranja? Por causa das frutinhas do jogo. Ah, tá. É, bônus de pré-venda pode ser, Luca. Eu acho que banana é mais barato, hein? Pelo menos aqui no Japão, onde fruta é muito caro. Mas até chegar vai vir banana preta. Cara, o foda é que eu não sei, mas, por exemplo, a gente se baseia muito em rumor, mas quais outros rumores de jogos que a gente tem, que a gente poderia colocar? Acho que o que a gente citou até agora são os mais fortes, que é o Pikmin, Metroid Prime Trilogy, os do Mario, né? E Zelda. Zelda não é rumor, pô. Qual que era o outro que a gente citou? Um desses, não, o Bayonetta não é jogo da Nintendo. Ah, se você quiser mais jogos listados, tem Bayonetta, tem Metroid Prime 4, tem essas coisas assim, mas é difícil, né? Metroid Prime 4 nunca vai sair, cara. Vai sair pro Switch 2, mas não sai, não sai próximo, cara. Eu acho que vai demorar, mas sai. É aquela coisa. É que nem o Shin Megami Tensei lá do Jomon, que os caras anunciam no trailer junto com o console quando saiu e até agora nada, quase. É, o Shin Megami Tensei 5, né? É. Mas qual seria o quarto jogo? A gente tá devendo aí. Vai ser Super Mario Party 2. Pode ser, hein? Pelo número de vendas e... Cada console da Nintendo tem uma porrada, né? De Mario Party. É, então, o volume de Mario Party é uma coisa impressionante, né? Os consoles da Nintendo e o primeiro vendeu bem. Então, pra colocar esse aí e jogar mais Mario e cagar o final do ano, vai ter Mario, Mario, Mario. Eu acho possível. É, mas e aí, e o jogo que vocês querem que, sei lá, agora a gente pode tirar as restrições e tirar o coelho da cartola. O que vocês acham que tá faltando no Switch? Tá faltando tanta coisa. É de franquia Nintendo... É, sei lá, Star Fox, né, coisa do tipo, mas é, coisas que eu gostaria de ver, sei lá, que eu tava jogando muito tempo. Rhythm Heaven, pra mim, faz muita falta. Pode ser só um port mesmo, não me importa. Ah, também, acho que no Wii U tinha uma versão bem definitiva dele, né? No Wii U? De qual jogo? Rhythm Heaven. Rhythm Heaven? Não, esse jogo saiu no Wii. O que tem a versão definitiva, o que tem a versão que é uma coletânea de vários, mas coisas novas é no 3DS, né? É o Mega Mix. Verdade. Então, podia ter um Mega Mix, né? É, eu preferia... Eu concordo com você. Um dos jogos que eu quero é Rhythm Heaven. E eu preferia que fosse uma versão nova com vários minigames novos mesmo. Eu acho que precisa sair o WarioWare. Concordo. Tá 3 anos e não saiu o WarioWare. É um pouco triste, porque geralmente o WarioWare lança no início da vida dos consoles. Tirando quando eles fazem coletânea e vamos fechar o pacote. Mas... Eu não sei. Pra mim falta... Falta jogo de minigame sem ser Mario Party. Acho que tanto WarioWare como Rhythm Heaven entra nessa categoria, né? Aham. Uhum. Então, deixa eu te falar minha teoria da conspiração foda aqui, meu. O WarioWare Gold de 3DS, eu não sei se é o mesmo estúdio que faz o Rhythm Heaven, mas no WarioWare Gold aparece um monte de camel de personagens de Rhythm Heaven. E a minha ideia seria fazer, tipo, um WarioWare de microgames de Rhythm. Fazer uma junção entre eles? Fazer um crossover de Rhythm Heaven com WarioWare? Isso, ia ficar maravilhoso. E os personagens, assim, que são bem esquisitos e engraçados do WarioWare, combina muito com o do Hitman Heaven. Então, mas eu não sei se o gameplay combina, cara, porque o WarioWare é você jogar, tipo, jogos em 3 segundos, assim, né? E jogos rítmicos você normalmente precisa de mais tempo pra você pegar o ritmo. Ah, depende, né? Tem até, assim, eu concordo que demora mais um pouco de tempo mesmo. Tem até aqueles minigames do Super Mario Party lá, que é de ritmo, e são um pouco longos, né? Não são tão curtos. É, o que eles poderiam fazer é deixar uma trilha única, né? Você entrou no estágio, é sempre a mesma... sempre, os jogos rítmicos são sempre mesmo em cima da mesma trilha, né? Aí talvez desse pra fazer. Mas, sei lá, é um pouco viagem, Lucas. Eu tô viajando. Tô até fugindo do tópico aqui da listagem. Mas eu gostei. Como vai fazer, eu não sei. Mas crossover entre essas duas franquias merece. Agora, do resto da lista de jogos que eu quero, se a situação que tá faltando até com um pouco de coisa no Switch, Mario, eu acho que tem coisa pra caramba já. Eu não posso nem reclamar que até o Pokémon Mr. Dungeon soltaram. Mas soltaram um remake, o port do... Né, sei lá o que eles fizeram aqui, mas é o mesmo jogo do passado, assim. Senão o Switch vai ficar sobrevivendo de port pra sempre. Eu vou citar mais um monte que eu gostaria que não tem. Jump Ultimate Stars. Pode ser, um port aí. Jump Ultimate Stars, é o que eu mais gostaria. É o que eu mais gostaria. Não precisa nem refazer muito o jogo. Assim, eu gostaria... Joga o jogo lá, um, né? Joga. E não precisa nem se preocupar em expandir a tela, sabe? Joga quadradão mesmo. Tá bom, não daria pra fazer isso por causa que o menu de touch é muito importante, né? Você precisa... Ah, não é tão importante, vai. Você não precisa ficar tocando nos quadradinhos pra você ficar soltando especial. Você poderia colocar nos botões, né? Nos gatilhos, sei lá. O foda é que esse jogo nunca vai vir porque a gente tem uma porrada de jogo de luta de anime agora. E até da própria Jump saiu aquele Jump Force, só que é uma bosta, então... Mano, é sonho muito louco, meu. Ó, o outro jogo... Eu sempre mencionei isso, mas um jogo próprio da Nintendo que eu gostaria que saísse é Nintendogs. A gente comentou aqui que a gente já falou do Nintendog Chihuahua, então eu preciso parar de falar pra não ofender nenhuma raça de cachorro. Mas não precisa necessariamente ser Nintendogs. Eles poderiam renovar, já que eles fizeram Nintendogs mais Cats. Faz uma nova linha de pets aí. Nintendogs plus Cats plus Snakes. Plus Canário. É o jogo mais chato do mundo. Você só coloca o piste e fica vendo o canário ficar pulando no puleiro. Plus Tarantulas. Eu queria Punch-Out. Queria Punch-Out porque... Eu não sei. Punch-Out divertido. Não teve no Wii U. Acho que essa franquia, tipo... É bom, sei lá. Dá um tempo e ter de novo. Acho que já deu esse tempo já. Pra ela vender, sei lá, 10 unidades. Não, uns 100 mil, vai, Jeff. É, tá bom, 100 mil, vai. É isso. Ó, um jogo muito louco, assim, tirando a cartola, seria um Wii Sports 3, assim, é um Switch Sports. Não sei como é que eles dariam o nome. Mas já que a gente já tem Motion Control no Switch, mano, os Joy-Cons são quase um emote, não tem pointer, tudo bem. Mas dá pra usar mesmo assim? Nossa, seria muito louco se eles lançassem uma versão pro Switch. Acho que eles abandonaram um pouco os Mi's, né, nesse sentido. O que veio foi o One Two Switch, o Ring Fit. Eu não sei se eles fariam um esportes voltando pra essa pegada. Ah, eu acho que fariam, cara. Acho que eles têm muito potencial pra fazer muito mais coisas agora. Eu acho que eles têm que fazer esse jogo, porque é controle de movimento, porque aí não dá Joy-Con Drift. Fazer jogos que não usam o analógico. Vai dar drift no meu joelho. É, pode ser. É. Mas aí o problema não é da Nintendo. Seu... Não, olha só, tudo bem que isso entrar em concorrência com o Ring Fit ia ser uma merda, porque Ring Fit é caro e já tem toda a promessa de você fazer exercício em casa, né? Mas sei lá, cara, o eSports é uma franquia que vendeu muito, assim, pra ser deixada no passado. E no Wii U não dava pra lançar por causa que você já tinha aquele trambolho atrolado lá do Gamepad. E o emote não era obrigatório, né? Os Joy-Cons são obrigatórios agora, assim, como eles têm todos os sensores dentro deles, é bem plausível de você usar tipo, ter um eSports nele. Deixa eu usar o e-remote mesmo, tem tanta gente com e-remote nas casas aí, sabe? Habilita o acesso e fala, meu, se você tem um e-remote, aproveita. Isso seria meu sonho, até pra jogar Pikmin, né? Tudo bem. Legal que a gente só citou franquia antiga, né? Tipo, mano, fã da Nintendo é isso, né? Vive vivendo de passado, viúva de franquia morta, é isso aí. Ah, nem foi tão antiga, mano. O Punch-Out foi no Wii que saiu, né? O WarioWare Gold saiu no 3DS, o Wii também, o Sports Wii. Seria foda se a gente chegasse e falasse aqui, ah, eu quero um F-Zero. Aí você tá falando de caixão, né? Tipo, morreu. Esse rumor já existe há muito tempo, viu? Esse é tão assim, meu, que o trailer do... Se fosse sair um F-Zero pro Switch, o carro do Captain Falcon ia ser um caixão com rodas, sabe? Com a música daquele meme do caixão, né? Pode ser. Agora vamos para a sessão Jogo Rápido, onde discutimos as notícias da semana de forma rápida. Resultado da Splatfest bônus Splatoon 2. Time Ketchup venceu. Eu tô bem triste porque eu votei no Maionese, mas é bom saber que na original o Maionese ganhou, então tá empatado. Eu nem joguei, mas eu tava torcendo pra Maionese, tá? Eu também não joguei e vou comemorar a vitória de uma coisa que eu não tive participação nenhuma. Que é assim que eu faço quando eu tô torcendo pra alguma coisa. Varejista na Suécia, chamado de Inet, diz que Metroid Prime Trilogy será lançado em junho, no dia 19. E eu errei, eu falei 17, mas ele falou 19. O que não muda porcaria nenhuma, porque o tempo ainda é muito curto. É Suécia, é isso que ele falou? É, Swedish. Ah, tá. Acho que é Suécia. Isso aí é mentira, porque o papelzinho de Paper Mario eu já peguei na loja e não tinha nenhum de Metroid Prime Trilogy. No Japão, né, você tá falando, né, porque agora eles estão distribuindo papel, né, pra você pegar pré-venda, né, coisa do tipo. É, porque aqui tem geralmente o papelzinho pra você pegar na loja e quando o jogo lançar pra reservar o seu. Aliás, não precisa fazer isso, mas se eu não tivesse feito isso, eu não ia conseguir comprar Animal Crossing no lançamento. Mas só pra entender, você vai lá, compra o jogo, faz a pré-compra e eles te dão um papel, tipo, escrito você é 10, vai, coisa do tipo, e você volta com isso na loja pra pegar o jogo, né? Não, você não precisa pagar, você só tá reservando o seu pedido. Ah, que elegância. É, você só, tipo, vai ter os jogos que vão ser listados, sei lá, geralmente é nos próximos... Ah, tanto faz, mas geralmente é nos próximos 2 meses, aí você vê, aí você pega, tipo, você garante que você compra, só que aí eles geralmente tem um desconto de 12% ou coisa do tipo. Porra, em cima do jogo tabelado, por exemplo, nos casos da Nintendo aqui nas Américas é $59 o lançamento, né, $69 isso. Às vezes. É, aqui no Japão geralmente é com imposto dá 6.500, aí você pega o papelzinho, dá 5 e pouco, 5 e alguma coisa. 5.980, né, que dá $59 é o preço original. Não, é que aqui é mais caro, né, mano? Ah, você, tá. Você não faz essa conversão direta de 1.000 ienes, $10. Mas é basicamente isso. Seguindo o nosso costume de comentar sobre grandes updates do Switch, a gente vai comentar sobre o update 10.0.3, que traz estabilidades ao sistema. Nossa, sei lá. Eu nem, mano, eu sempre fico fugindo das atualizações, né? Eu atualizo quando eu tô tão de saco cheio, porque é tanto pop-up na minha cara. É, eu saio pro menu, ah, tem atualização. Eu volto pro jogo, ah, tem atualização. Não sei o que, tá, atualiza essa merda, vai. É muito rápido, mano. É melhor você fazer uma vez do que toda vez que você for ligar o jogo aparecer esse pop-up aí. Nossa, que saco. É, e lembre-se de atualizar o Joy-Con sempre que possível também. Que esses aí você tem que atualizar manualmente. Nossa, eu nunca fiz isso. Então dá uma corrida lá. Mas eu nunca tive problema com o Joy-Con. Você joga no modo mais portátil, não joga, mano? Eu jogo completamente portátil, dificilmente eu jogo na TV. Então ele já tá atualizado já. Ah. Anime Expo, maior feira sobre cultura pop oriental na América do Norte, posta arte de The World Ends With You. Oh, isso pode não significar nada, mas... Não significa nada. Eu vou chutar que, mano, se tá no Anime Expo, pode ser alguma coisa. Vai, tem que ser alguma coisa. Eu acho que vai vir um anime de The World Ends With You. Eu sou tão cético com essa parada de The World Ends With You que eu vou até contar o meu trauma. Quando teve aquela época que eles fizeram um countdown deles no site, assim, toda uma contagem regressiva foda, não sei o quê. Eu tava pirado no negócio. Aí quando eu fui ver, port pro tablet, sabe? Pro iPhone também. Pro iPhone eu não sei, foi só pra tablet, né? Acho que é, sim. Aí depois tem essa versão do Switch aí também. Que veio da tablet. É, que eu tô cagando. De verdade. Então, pra mim, isso aí é botar uma arte lá. A arte é legal do jogo, então botaram lá porque chama atenção e acabou. É, essa é uma boa estratégia. Você diminui suas expectativas pra depois se surpreender, né? É, que nem o jogo com Modern 3. Isso aí sou eu com continuação de The World Ends With You. Não, ninguém tá falando de continuação. Só acho que é um anime baseado no jogo original. Eu quero o jogo. Porra, vai dar anime, cara. Square Enix solta data de lançamento de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition no Japão. Dia 27 de agosto. Eu compraria esse jogo se ele tiver multiplayer split screen. Agora, se não tiver, eu vou deixar passar. Eu não sei se eles vão atualizar esse nível. É que eles chamaram de remastered, mas eu nunca sei os termos, eu sempre esqueço, mas tudo bem. É, o remaster é... eles só trocam assets, só. É, o remake é quando eles refazem o jogo do zero. Mas assim, eu acho que split screen ia ficar ruim. É, eu acho que teria que ser que nem jogos estilo mágica, sabe? Que é tudo na mesma tela. E já que esse jogo ele tinha essa perspectiva, agora eu acho que eles estão fazendo em terceira pessoa. Então, não teria outra possibilidade de não ser fazer um split screen. É, eu acho que eles perderam uma grande oportunidade aí. O original desse não tinha? Cara, esse é aquele RPG ou esse é aquele quatro players, terceira pessoa entrando em dungeon? Não, é RPG. Eu não sei qual que é esse de multiplayer. É o de multiplayer de GameCube. Ah, eu nunca joguei então. Ah, então minto. Esse aí eu deixo passar. Peraí, só vou fazer uma pesquisa bem rápida aqui pra ver se é bom, mesmo. É bom, porque às vezes eu tô falando merda também. É porque eu tenho esse jogo aqui. Eu acho, eu tenho no GameCube. Deixa eu ver, Final Fantasy Crystal Chronicles. Que o Crystal Chronicles eu tenho esse jogo no GameCube. Ele é aquele que é multiplayer, várias pessoas na mesma tela andando, batendo nos bichinhos. Ah, eu tava confundindo com o do DS. Não, eu não sei se tem DS. O DS tem dois... Merda. Não, o DS tem dois Crystal Chronicles, eu tô muito louco. Esse não é aquele jogo que dava pra jogar com DS e Wii ao mesmo tempo? Porque no final das contas ele dividia a tela. Então, eu não sei. Eu já não sei mais de nada. Eu tava falando de Crystal Chronicles errado, sim. Eu do GameCube eu não joguei. Vou ficar devendo. Acho que esse é o original. Acho que o do Wii que eu dava pra jogar e tinha a tela dividida. Aliás, a tela dividida era muito engraçado. Porque quem tava jogando no Wii, ele tinha uma tela maior e os outros três ficavam tudo do lado. Tela pequenininha da resolução do DS. Era engraçado. Para comemorar o 34º aniversário de Dragon Quest, a Square Enix anunciou três novos jogos baseados em Dragon Quest Adventure of Dai. Infinity Thrash, Dragon Quest Adventure of Dai. Eu vou me repetir muito aqui, mas esses são os nomes dos jogos. Dragon Quest The Adventure of Dai Spirit of Bounds, que é pra celular. E Dragon Quest The Adventure of Dai. Aí eu mando tomar no cu, porque essa palavra é cross com X em vez do C. É Crossblade, que é pra arcade. Eu acho que é cross mesmo. Mas cross com X no C, beleza, né? É, só pra deixar mais legal, né? X-Ross, né? Você não fala X-Ross, né? Mas sei lá. Esse último, ele também não foi anunciado pra mobile? Pelo que eu vi, arcade. Vou confirmar arcade. Bem rápido aqui. Ah, tá. O primeiro é pra quê? É pra PC? Então, não tem plataforma anunciada ainda. Pode ser que venha pros consoles de mesa. Provavelmente vai. E se vier, talvez venha pro Switch, né? Eu imagino que sim, porque Dragon Quest tem ligação muito forte, né, com a Nintendo. Depois de anos saiu pra Nintendo, né? Pode ser o mesmo esquema, né? Os caras lançam PS4, 5, Xbox One e Series X, e daqui um ano e pouco Switch, sei lá. É, só é importante lembrar que esses jogos eles são baseados no anime de Dragon Quest, que aqui no Brasil é conhecido como Fly Pequeno Guerreiro. Assim, eles até então não existem, né? Então, tipo, não tem. Pode ser considerado um spin-off, né, do jogo, da franquia original. Tem os mesmos monstros, etc., mas são os personagens do anime. É, inclusive, Dai é a tradução pra Fly, né? O Fly é a tradução de Dai. E confirmando, o Crossblade é para arcade. E também anunciaram o anime, né? É, o remake do anime ele já tinha sido anunciado. Eles mostraram o trailerzinho, né? Tá bonito. E é isso. É mais saudosismo, né? Da galera. Tá tudo voltando, né? Uma nova foto do parque da Nintendo, Nintendo World, surge online. É o Super Nintendo World, né? O que vocês acharam? É, muita gente tava criticando falando que ele era pequeno. Eu achei compacto. Japão não tem todo espaço assim não, filho. É isso que dá pra fazer. Em relação ao tamanho, nos parques, esse parque ele tá dentro da Universal, né? Na Universal ele concentra várias áreas temáticas. E o Super Nintendo World é basicamente uma área temática do parque da Universal no Japão. Ou estou falando bosta? É isso, né, Jefferson? Não, é isso. É isso mesmo. Assim, nunca fui, mas... Aliás, eu vou contar uma história aqui rapidinho pro assunto. Eu me sinto um pouco mal, porque parece que eu sou o único brasileiro que não foi na Universal, mas tudo bem. Não, mas não faz diferença. Eu fui na Universal. Universal no geral ou Universal no Japão? Cuidado, cuidado. Aqui no Brasil tem muita brasileira que vai na Universal daqui. Ah, não. Tá, Universal. Você fala assim que você sabe qual você tá falando agora, né? Nossa, que tapa na cara desse Fisk aí agora. É, o parque de Osaka no Japão. É, porque eu fui no Universal nos Estados Unidos, então... Então, eu também fui, olha só. Primeiro, eu já te falo, Jefferson, se é igual dos Estados Unidos, é uma bosta, tá? Eu achei... também não, né, Mario? Porra. Só presta pelas áreas do Harry Potter. As próprias áreas do Harry Potter são pequenas, então se a galera tava com expectativa que isso seria um grande parque temático, tipo um Hopi Hari da Nintendo... Também que o Hopi Hari ainda é tão grande assim, mas... Aí não, né, Mario? Não é um bom exemplo, cara. É porque... Não, é pra Carreiro hoje da Nintendo. É melhor. Nossa, dois bosta. O Hopi Hari tira mijo e o Beto Carreiro tira bosta de cavalo. mas se a galera tava esperando que fosse um grande parque, eles criaram muita expectativa, né? Ele era pra ser uma área temática reservada, assim como é a área temática de Harry Potter nos parques da Universal. Tem dois, né? E os dois são pequenos. Ah, só vou falar uma coisa. O Nintendo 3 tá sendo infectado pela várzea do Karaoke 64. Você que citou aí o Beto Carreiro World. Mas tá bonito, não tá? Eu gostei da foto. Tá bonito, opa, deve ser bem imersivo, inclusive, você chegar lá. Porque você vê, é tudo fechado, né? Você entra por uma areazinha do castelo lá. Normalmente eles fazem esses parques altos pra você não ver ao redor, né? Você não vê prédio, esse tipo de coisa. Pra você ter a sensação que você entrou em um outro universo, né? Então eu imagino que seja isso mesmo, ó, também. Wholesome Direct. Uma Direct só de jogos indies. Mostrou diversos jogos indies fofos e diversificados. Só lembrando que isso aqui não é Direct da Nintendo, tá? É de outro grupo, chamado Wholesome... Wholesome Games, o nome. Ah, lembra... Assim, o foco é que esses jogos indies, eles estão todos no Steam, né? Você acha que só dos 40, acho que só 9 estão... São Nintendo, né? Eu não sei se é essa a proporção, mas... É. A grande maioria... Assim, eu só queria mencionar o que eu mais gostei. Eu acho que tem vários bem legaizinhos. A maioria deles, que nem o Lucas falou, são fofos e tranquilos, né? Não tem nenhum com muita ação ou terror ou coisa parecida. Então, esse que é mais ou menos. É, só falando, tem um jogo lá que a galera... Em vários vídeos citam lá os desenvolvedores falam de ansiedade, jogos que querem ajudar a ansiedade. Aí tem alguns que aparecem umas criaturas sombrias lá, mas... É exatamente jogos... isso que eu queria falar. A Space for Unbound, que é um jogo 2D em pixel art. Mas ele não... aparece essas criaturas, mas é mais pra representar ansiedade e depressão, né? Porque o jogo inteiro ele é fofo. Ele é feito em pixel art e tal. Ele é fofo esse jogo, eu imagino. Sim, vários jogos que eu vi lá também são. É, são muitas coisas que são criativas. Tem que ser um ratinho com uma coisa de eletricidade lá. Mas você percebe que vários estão bem no começo do desenvolvimento. E nem anunciaram assim que plataforma que vão sair direito. Muitos vão sair pro Switch, creio eu. Ó, mas eu tô de olho nesse Space for the Unbound, porque... Mano, é só colocar coisa de anime, que tudo bem que o jogo é da Indonésia, mas... Só colocar uma arte de anime que eu já tô de olho. E, além disso, a temática é legal. É meio que eles ambientam nos anos 90 da Indonésia, né? Você controla um casal que é do ensino médio. Então, isso me chamou full atenção. Você é full otaku, vai. Não, posso falar, mas vai só falar de full otaku. É full otaku mesmo. A experiência de assistir, como é que foi? Vocês acharam arrastado? O maior problema de Direct é quando tem, sei lá, anúncio desinteressante e não é, tipo, tiro rápido. Essa da Wholesome Direct, qual foi a sensação? A sensação é um pouquinho arrastado, sim. Mas a partir da... Assim, depois de 2/3 do tempo, eles começam a dar tiro, lançando, mostrando um monte de jogo. Aí é legal. Mas eles pecaram, assim, que eles não deixaram... Durante o trailer de vários jogos, não ficou o nome exposto. Aí tinha vários que eu esqueci o nome, sabe? Aí também não ajuda, né? Já é difícil... Lembrar 40 jogos. Lembrar 40 jogos. É mais difícil ainda lembrar indies. E é muito mais difícil lembrar indies que não estão prontos pro lançamento. Nossa, eu tô na esperança de Ublets até hoje por causa disso. Pra você que ouviu até agora, primeiramente, muito obrigado, obviamente. Não deixe de comentar todas as suas impressões do podcast, das coisas que nós discutimos, das suas impressões de Xenoblade, se você jogou. Também, cite os 4 jogos que você acha que a Amazon pode ter apresentado, né? Se apresentou no fato. Quais você acha que vai lançar e quais você gostaria que aparecessem, né? E lembrando, o nosso concurso de Animal Crossing vai ser estendido. Os motivos é porque a gente teve participantes de última hora. Como a gente tá fazendo uma votação dentro do site, pra não ser injusto, a gente quis dar mais oportunidade pra todo mundo que participou. A gente, no site, delimitou uma data de envio, era até dia 27. Teve gente que enviou, pelo menos 2 ou 3 participantes enviaram no dia 27, então a gente colocou mais uma data. A data final, onde a gente vai revelar o ganhador, é dia 8 de junho. Mas a gente quer esclarecer uma regra que não ficou clara, pelo menos a não ter detalhada, de como que vai ser avaliado o ganhador. Não é só pelo sorteio, tá? O sorteio no site é uma conveniência, porque ele vai contribuir para que a gente decida quem que é o vencedor. No final, a decisão vai partir do Estação 64. Nós, o time, o Jefferson, o Jamon, o Lucas, a gente vai decidir qual que é o ganhador, qual que a gente mais gostou, qual que é o mais criativo. A votação vai influenciar como se fosse uma votação entre nós, né? Mais um integrante participando da votação. O mais votado, obviamente, vai ter um ponto dentro do voto, né? Então, a gente ainda vai esclarecer isso no site também, mas como isso não tinha ficado claro, a gente tá esclarecendo agora, tá? E eu ainda tô na dúvida se eu compro um jogo de 400 ou 450 reais. Me ajudem, porque eu acho que esse é um problema mesmo. Eu acho que o Lucas tinha que esperar o dólar ficar, sei lá, mais caro pra comprar jogo a 600 reais. Aí você pode se mostrar mais, Lucas. Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed pra não perder o próximo episódio.